Salvador, muito bom dia. Vazou 4981, cruzo 240, restrito ao Udo 60 via bom. Vazou 4981, acionando identificação, terça via chega da Bosque para 4000 pés, que negal na 098, em redução para 2509. Gente, então, desce para 4000, 1098, via Bosque. Reduz para 259, apenas uma informação aí, foi pedido para manter o máximo possível a velocidade de 300 nós do 4981. Gente, vai ser cuidado com o centro de Recife, a speed tem que ser cuidado com o controle anteriormente, para sequenciamento reduza para 2509. Não, afirmativo, está reduzindo para 259, apenas informando o desentendimento entre os setores aí, que um pede para acelerar, outro pede para reduzir. Afirmativo, será coordenado. Bom dia, controle. TAM 4753 está descendo para 180. TAM 4753, acima identificação dessa via, chegada aberta para nível de voo 050, em redução para 2509. Ok, já estamos mantendo então 2509. E pode confirmar qual altitude pode descer? 050. 050. Controle 5973. Teria condições, por gentileza, de coordenar o meu foco 018 da presente? Sente uma peça aí da guarda. Rio 5975, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2645, 685, Rio 5975. O 233 autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Quatro, dois, 34, decolado 31, chame agora o controle de Salvador na frequência 1-8, tenha um bom voo. 98, obrigado. Bom serviço, sempre. 2545, 2685, bom dia, 03. Sebastião, azul. 4234, passing 1000. Azul 4234, radar contact on departure, time via Puka departure to check level 350. Via Puka 350, azul, 4234. Autorizado descida para 2.000 pés, Canegal na 098, ILS-XY, Pisco na 0, autorizado, informe estabilizado. 2.000 pés, 1-0-1-8, ILS-XY autorizado, Fortaleza estabilizado, com 0 azul. 3998, ganhou 2.337. Salvador, ganhou 2.33, decolou a Borilhono, massa 1.300. Bruno 233, contato radar de colagem, suba via saída Arbor 1, parâmetro de voo 360. Via o 360, com 233. Mandando aí Guatemi, vai pro não sobrevoo do R-Bolt, cidade baixa, mais literal. Controle ciente. Controle azul 4981, efetua pequena desvio à esquerda para evitar a filmação. Gente, informe a proa aí por quantos minutos? Pois é, tem 15 milhas, o azul 4981. Gente, informo que é o número 2 na aproximação, azul 4981, reduza para 1909. 1909, azul 4981. 753 em forma de velocidade. 09-753. Cliente, inicie redução para 2209, inicialmente ao número 3. 229-453. Azul 4234, chame Recife, frequência 25.45, alterno 2.85. Estabilizando, Gol 1092. Sente, Gol 092, chame a torre, frequência 118.95. 295, obrigado, bom dia. Azul 4981, autorizado descida para 2010, QNH 1098. Após desvio, autorizado ILS X-Ray da pista 10. Informe que vai seguir para a posição de 11 horas, 9 milhas, rumo oeste. Um Boeing 767-800, final ILS. Com 1-0 de Grand Speed. Cliente, após desvio, autorizado ILS X-Ray, desce para 2.000 pés com 1-0-1-8 no ajuste e tem ciência da aeronave aproximando na final o azul 4982. Bom, 2-3-3, chame Recife, frequência 1-2-0, alterna 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, agora 2-3-3. Dois Salvador, bom dia, Gol 1-0-9-2, Índia Serra, estabilizado. Meu pés, que negar 1-0-9-8. 4-7-5-3. Os autorizados, senhor, na pista 1-0, o vento de 1-4-0 graus com 0-9-9. Vive pouso na 1-0, 1-0-9-8, Gol 1-0-9-2. Então 4753, inicie a redução para 1909, vai seguir o tráfego posição de 11 horas, 7.30, no procedimento ILS cruzando 3.000 pés para 2.000 pés com 180 graus e de Embraer 1090. Recebe o tráfego, TAN 4753, está reduzindo. A 753, desça para 2.010. 2.000 para 753. Zona 92 no solo aos 42, libera pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Regional, tá ligado? 4753, autorizado sinal procedimento ILS, X-ray, pistão na 0, informe estabilizado. Informarei, estabilizado, tenho 4753. Jesus 4981 no tráfego agora avistado. Quenegal no 018, continua a aproximação, reporta de pista livre, senhor. Sente, o 4982. Pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Depois, 4981. Salvador, vamos ao meu Oscar mais quente, bom dia, está para acionamento do Fight Dog aí. Obrigado, Oscar Mike Kent. Chame táxi. Chamar a táxi, Oscar Mike Kent. TAN 4753 estabilizado. Gente, TAN 4753, chame a torre frequência 118, decimal 95. 95, uma boa, TAN 4753. Corre, bom dia, até 4753, pela final de 6 milhas. 753, por gentileza, confirme 3 milhas para a cabeceira? 6, 0,62. 12 milhas, gente, continua a aproximação, tráfego ainda não avistado, que é legal no 0 no 8. Reportaria pista livre, eu tenho um azul, um embreado azul, está com o solo no momento. Ok, sim, do trânsito, aviso algo mesmo. Guarda livre, até 4753. O 4981 no solo aos 45, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9, senhor. 219, azul 4981, obrigado, bom dia. A 53, tráfego agora avistado, pouso autorizado na pista no 0, vento de 140 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 10 até 4753. Torre, bom dia, passeio 2223, está no ponto de espera, pronto. Bom dia, passeio 2223, mantém o ponto de espera, pista no zero. Mantém, passeio 2223. 2223, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Autorizado alinhar e manter, o passageiro 2223. Sete, cinco, três, no solo aos 48, libera a pista, próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, no decimal 9. 219, chamarei, na 3, 473. Saído 2223, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 08 nós, que legal no 08. Autorizado a decolagem, passageiro 2223. Para o táxi, instruções. Táxi aprovado, Oscar Mike Yankee, chame a interseção. Chama na interseção da Oscar, Oscar Mike Yankee. Decolado aos 50, chame agora o controle Salvador na frequência 119 decimal 8, acione 5406 já. 5406 já acionado, passarelo 22 23, 1198. Salvador, Oscar, espera da Oscar, estou de espera para 17. O meu Oscar Mike Yankee, autorizado a alinhar e decolar da pista 17. O vento de 150 graus com 08 nós. Oscar Mike Yankee. Bruno, está livre da restrição de 3 mil, passarelo? Está livre. Autorizado a acessar para o nível de voo 180. Cliente livre da restrição 3 mil. Está em subida para 180, passarelo 2223. Oscar Mike Yankee, decolado ao 5-3. Chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, tem um bom voo já. Comando 5-3, controle Salvador, 119-8, grato, até o regresso. O passarelo solicita a proa 260 devido a formações nessa proa. Sente 260, quantas milhas nessa proa? Aproximadamente umas 20 milhas. Sente o forma térmico, desvio. Desautorizado vai formar o terno. Da presente, autorizado o cruzamento do eixo de aproximação da pista 10. Autorizado cruzar o eixo de aproximação pista 10, chame para a base pela direita da pista 17, o Oscar Mike Yankee. Autorizado o cruzamento da 10, chamará a base pela direita da 17, Oscar Mike Yankee. Está descendo agora, cruzando 600 para 500 pés. Gente. Iniciando o cruzamento da aproximação da 10 e já ingressando na tela do reto pela direita, pista 17. Criando Oscar Mike Yankee, tem base aprovada, chama final para Oscar Mike Yankee, pista 17. Autorizado, base, chama na final, pista 17, Oscar Mike Yankee. Mike Victor Alfa, entendido que retorna para a Serra Índia com Índia? Afirmo, reportará quando eu visual colocar de pouso, Mike Victor Alfa. Gente. O 2226 está retornando a proa inicial. Por gentileza, teria como coordenar a proa de conquista para o passarelo? Gente, mantenha a saída e aguarde de coordenação, passarelo 2223. Tá bom. Mantendo a saída, guardando a coordenação, 2223, por saber. Salvador, Oscar Mike Yankee, ingressando no final da pista 17. Marichal, checado, entrado na pista 17, vento 130 graus, 08 nós, que legal, 08, chão e solo controlado, popolão meu Oscar Mike Yankee. Chamando o solo controlado, Oscar Mike Yankee. Marichal, checado. comando 2223, autorizado para o de conquista. Autorizado para o de conquista. É, grato, passarei 2223. Quilo Serra Lima, prossiga. Pressionamento, tá bom. Pressionamento, chame táxi, Quilo Serra Lima. Por gentileza, confirme, 4-5. 4-5, melhor sinal, tá bom. Nacional, tá. Salvador, bom dia, é o Azul 2783. Azul 2783, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0.30 graus com 0.9 graus. Cliente, só informando que não cumpre o gradiente ATC. 2783, por gentileza, confirme, o senhor não cumpre o gradiente ATC, é isso que eu entendi? Eu não cumpro 15 milhas acima de uma centena. Paciente, então o senhor não cumpre o gradiente superior dessa subida. O senhor vai cumprir então o inferior da subida árvore, correto? Correto, afirmo. Paciente, Azul 2783, autorizado a decolar da pista no zero, vento no 30 graus com 09 nós. Paciente, autorizado a decolar da pista no zero para o Azul 2783. 7783, decolado ao 03. Chama agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, grato, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, é o Azul 2783. Azul 2783, contato na decolagem, se for via sair da Arbona para nível de voo 160. Taxi aprovado, Kilo Serra Lima, chama Interseção Papá, por gentileza modifique sua subida para Arbor 1 após direto. Arbor 1 após direto, Papo Romeu, Kilo Serra Lima. Gente, está no livro após direto, Kilo Serra Lima, tentado para a Serra. Subi para nível 160. Gente, está livre para a subida 160, livre da inscrição, o azul, né? 273. Lima autorizado ingresso, chama aliado e pronto para decolagem na pista 17, Papa Romeu Kilo, Sierra Lima. Gente, ingressando, vai chamar aliado e pronto na 17. Serra Lima, aliado 17, pronto. Romeu Kilo, Serra Lima, autorizado a decolar da pista 17, Ventuno 30 graus, 09 nós, que negar no 018. Já, Kilo, Serra Lima, 17. O azul 2783 está fazendo um pequeno desvio à direita da rota para evitar formações. Tem quantas milhas no desvio? Tem umas 10 milhas no máximo. 10 milhas? Vamos usar milhas. Bom, meu Kilo Serra Lima, decolado aos 08. Chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, senhor. Que é um bom voo. 108,95 Kilo Serra Lima. Controle Papa Romeu Kilo Serra Lima, decolada 7, perfil Arbor 1, na sua escuta. Papa Romeu, Tiro Serra Lima, contato radar, subindo inicialmente para o nível 0620, Cedar Arbor. Inicialmente 060, Tiro Serra Lima, Cedar Arbor. Possibilidade de manter a proa 230 para liberar a formação? Quantas milhas necessita do desvio? 20 milhas. Vocês têm condições de desvios pela direita ou pelo Serra Lima? Negativo, está pior já. Gente, então inicialmente sobre mantenha 4.010, reporta livre de desvios. Inicialmente 0.4.000, reportará Ivan Desvio, o que ele serve. Pazo 1783, retornando a proa de Agor. Gente, Azul 1783. Passarelo 2223, submanteu nível 180, chame Centro Recife, 128.35, alterna 23.8. 12835, 238, passarelo 2223. Azul 2783, confirma razão de subida. Está entregando agora 700 pés. Tem condições de incrementar? Negativo. Então, a máxima razão de subida que você entrega é 700 pés? Afirma. Serra Lima voando a árvore, da presente, na escuta para acender para o 180. Confirma para o ideal para o destino? Só um minuto. A ideal para o Quilo Serra Lima é 281. É autorizado direto destino ainda restrito. O Quilo Serra Lima suba e mantenha o nível 090 restrito. Ok, é autorizado voar direto destino, restrito 090, Quilo Serra Lima. Controle, bom dia, 3304, informação contato. Então, 3304, sendo identificação, autorizado a chegada bom, que Deus se mantenha 4.010 e ajuste na 08. 08, 4.000 na chegada bom, então 3304. O Cristian Lima confirme a pro? É, o Cristian Lima está 289 e entra, prosseguindo para 281. Fecha. Serra Lima, sua para 180, direto de China. Assinando para 180, Cristian Lima, direto de China. Alô 2783, confirma pro ideal para conquista da presente? Só um segundo. 230, da presente. Azul 2783, vem direto conquista. Boa, direto conquista, grato ao Azul 2783. Charlie Alpha Fox Trot, decolagem por conta e risco da Henry Marcham, fora do solo. 2783, voando direto conquista. Prossiga. Pode voar na proa 310 para ele estar um CPU aqui na nossa proa? Certo, livro de Júlio já posso até, Verão. 3304. Quer coordenar para o de 2 ou seria mais fácil? Siga em condições visuais. Autorizado aproximação para pista 17. Vento no 40 graus, 099. 7, Charlie Alpha Fox, intenção de prosseguir para Aerostar. 43, na carta. Azul 2783 já na proa de conquista? Charlie Alpha Fox, autorizado para uso pistão 97, 140 graus, 099. 10, Fox. Conquista, confere. 7, Azul 2783, caso necessite de desvios, efetue-os pela direita, devido a tráfegos na chegada bomba de onda. Ah, ciente, grato, Azul 2783. Então, 3304, pista para 2.000 pés, ajustando a 018. Na progidora tem condições de interceptar e completar a final? Não, mas tem condições para 2.000 na progidora, TAM 3304. Então, 3304, reporta estabilizado, autorizado a final da LS. Controle 3304, vai voar na proa 220, intercepta nessa final, para essa formação. Gente, então mantenha a proa 220, reporta livre de desvios para a veteração para a final e alerta. 3304. Que conta Charlie controle. Tá, Romeu Kilo, Serra Lima, sobre mantém o nível 180, na proa de destino, chame Recife, 1260, alterno 1288. 1260, 1288. Carrega. Controle Salvador, bom dia. Papa Tango, Papa Charlie, transfere, sente, papapá. Papa Tango, Whisky, Hotel Charlie, acena identificação, autorizada a chegada Bom Médio 1, desde que mantenha 050. Identificou Bom Médio 1 para 050, Whisky, Hotel Charlie. 4304 já tem condições de voar, dona. Faz como navegação agora, o Whisky, Hotel 3304, voa Duna, nesta pro, autorizada a final da LS. Salvador, bom dia, senhor. Salve 312, sendo identificação autorizada a chegada Bom Médio 1, desse mantém 0620. 0620, 312, sendo necessidade de desvios efetuados pela direita. Tem um tráfego para essa posição de 10 horas, 1,6 milhas, deslocamento sudoeste. Cruzando agora 160, em atenção ao 180. Estabilizado. 3304, completa sinal, torre 11895. Azul 2783, Recife 1260, alterno 288. O 273? Confirmo. Azul 2783, Recife 1260, alterno 288. Gente, 1260, 1288. Muito bom dia, até a volta, o 2783. Bom dia, Tano 3304. Tano 3304, avistado, autorizado pouso, pista 10. 140 graus, 07 lá. Livre pouso para Tano 3304. Hotel Charlie, desça para 2.000 pés, ajustando a 019, livre da restrição de atitude em TAP. 2.000 pés, 219, livre da restrição da carga, desça para o Charlie. Chalé 6312, deixa e mantenha nível 050.